que a gente pode, pode. O que a gente não pode, explode. A força é bruta e a fonte da força é neutra. E de repente a gente podera. A gente